redomona, já na forma da mangueira, tropilha buena, regateando, vai o ruando, de pura marca campeira. Uma potrada redomona, já na forma da mangueira, tropilha buena, regateando, vai o ruando, de pura marca campeira. Uma potrada redomona, já na forma da mangueira, vamos acá, tupilha buena de gachado, de pura marca campeira. Bandas na 98.1, das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Só bandas. A partir de agora, a sua tarde vai ser muito mais legal. O das bandas do Sul está chegando no seu rádio. O ritmo de festa está começando. Bandas em destaque, aqui na 98.1. A alegria está no ar. Horas e 2 minutos. Alô, povo amigo, alô, meu povo querido. Estamos chegando nas ondas amigas da Cultura FM para transmitir música, alegria, descontração para você e tudo aquilo que você espera de uma rádio. Eu sou o André Penso, é um prazer, é uma satisfação muito grande poder estar iniciando mais uma semana juntinhos com você. Cor de cuia. Hoje, segunda-feira, dia 4 de fevereiro, é isso mesmo, 4 de fevereiro de 2019. A temperatura nesse momento na marca de 25 graus aqui em Itatiba e região, temperatura agradável. Que me fazem viver, gosto de te ver bailando cumbia, me enlouquece. E apoiando a primeira hora do Bandas em Destaque, Brisa Confecções, Imóveis e Decorações, com anexo Loja Bom de Preço, Cima Assessoria Contábil, a solução ao seu alcance, Consultório Odontológico AJL, Estofaria Itatibense, Fornec Móveis e Eletros de Itatiba do Sul, Filipina Indústria e Comércio de Bebidas em Geral, Jores Pinturas, Loja Sul Brasil, Supermercado Deote e Sorzanello Topografia e Planejamento, abrindo a primeira hora do meu, do seu, do nosso, do melhor programa da sua tarde, é o Bandas em Destaque. A partir de agora até as 4 horas, você curte as melhores bandas do Sul por aqui. E os telefones, as linhas estão liberadas para você ligar, para você mandar sua mensagem, para você mandar sua interativa e participar junto comigo através do 3528-1101 ou 996-315-113, também WhatsApp e SMS, ligação, e através da página da Rádio Cultura no Facebook e através do site da Cultura. Ela é linda! Desejo a você um ótimo início de semana, que a nossa semana seja muito produtiva, seja maravilhosa, seja abençoada e, claro, seja protegida por Deus, que nessa semana que a gente está iniciando, todos os nossos sonhos se transformem em realidade e que a nossa vida seja muito melhor. E vamos começando com JM, ela vai voltar na sequência Banda G10, Quando Voltarás, e Banda Elite, Caçador de Aventuras.